Boa noite, pessoal do Fuleiros. Aqui é o Matheus Tarsus e esse é o meu Pop Drop sobre a série Preacher. Eu vou começar falando sobre a sinopse. Não vou dar spoiler para quem quer assistir a série. Espero que muita gente, porque é muito boa. E logo após eu vou falar com spoilers, porque é muito mais fácil falar. Então eu vou começar aqui com um resumo rápido, estilo Wikipedia. Preacher é uma série baseada numa HQ da Vertigo, ou seja, né, é boa. É de 96, se não me engano, a primeira edição. Ela foi adaptada pela AMC e ela é total adaptada na HQ. Na minha opinião, foi bem adaptada, com os personagens, a fotografia, tudo. E a primeira temporada saiu em 2015. Esse ano saiu a terceira temporada e já foi confirmada a quarta temporada. Vamos lá, a série trata basicamente de um pregador, né? Seria preacher, mas seria mais o pastor mesmo, né? A imagem do pastor, mais especificamente a imagem do pastor texano, vai. E a série inicia apresentando o Jesse Custer, que é um pregador que não é convencional. Fuma, bebe, briga. Ele tem uma ex-namorada, Tulipa, a Tulip, que a princípio não se mostra nada demais, só mais pra frente que vocês vão entender o que ela é exatamente. E também no comecinho da série você é apresentado ao Cassidy, que é um vampiro bem baseado nas histórias do Bram Stoker. Não pode ficar no sol, estaca, esse tipo de coisa. E outros personagens que já não são tão importantes, pelo menos na primeira temporada. A série vai tratar sobre o poder que o Jesse Custer, que é o Preacher, recebe. Ele recebe o poder do Gênesis. O Gênesis, resumido, é o filho de um demônio e um anjo. Seria aí, eu considero aí o anticristo, vai? Ele te dá o poder de falar alguma coisa, de tudo que você falar, as pessoas seriam obrigadas a fazer. Tudo que você fala acontece. Então, você fala pra alguém se ajoelhar, ela vai se ajoelhar. Você fala pra essa pessoa ir pro inferno, ela vai pro inferno. Você fala pra essa pessoa contar os grãos de areia da praia, ela vai ser obrigada a contar os grãos de areia da praia. Só que esse poder só não funciona em Deus. Então, pra vocês terem noção de quão foda é esse poder. E a série toda vai ser em torno disso. Vai ser o Jesse Custer, a Tulip e o Cassidy, que vai virar o melhor amigo do Jesse, procurando Deus, para saber por que ele recebeu esse poder e por que Deus abandonou a Terra. Que nesse universo, Deus abandonou a Terra. Acho que é até baseado um pouco no universo de New Game, de Sandman, porque realmente dá a impressão que tem muita referência dele, assim. Vão vir alguns anjos, procurar, vão vir. Toda temporada vai ter um vilão, assim, digamos, uma pessoa que acaba atrapalhando aí a travessia do Jesse. Basicamente é isso. Os personagens são muito insanos, são muito bizarros, o humor é muito ácido, trata sobre mitologia e religião. Tem o Hitler. O Hitler, se eu não me engano, ele aparece na segunda temporada. Na primeira ele ainda não aparece. Eles tratam como se fosse algo muito natural, assim. Muito. Você tá no inferno, o Hitler é um cuzão, tá pagando as coisas que fez. Mas o Hitler em si, ele é um cara legal, divertidão. Então, sabe, tem essa pegada de começar a ser uma crítica, mas aí não se importa mais. Aí é pra zoar mesmo. Tem o cara de cu, que eu não lembro nem o nome dele, que todo mundo chama de cara de cu, e que, resumidamente, é uma sátira sobre o suicídio, né? Ele é um cara que tentou se matar e não conseguiu. Então, o tiro pegou perto da boca dele, e por isso ele ficou com a boca atrofiada, né? Com o rosto atrofiado. E na HQ é até mais complexo, né? Depois eu falo. Mas na série ele é um adolescente que tentou se matar. Então, assim, é bem pesado. né, a questão da religião, a questão do jeito que ele trata as pessoas. É legal que os personagens são muito loucos. O Jesse, o Preacher, ele é um pregador, então você imagina que ele vai pegar o poder, ele vai ter compaixão, vai ajudar as pessoas. E ele é um cuzão. Ele é um cuzão. Cada vez mais você vai vendo que ele manda o pessoal fazer certas coisas que isso não seria, né, o correto. Então, assim, se dele você não pode esperar nada, imagina dos outros personagens, que são o Cassidy mesmo, que é um vampiro bêbado, com sotaque irlandês e muito bizarro, assim. Ele quer usar a maior quantidade de drogas possível, assim, pra ter alguma alegria, assim. Ele já tem, acho que, 200 anos, se eu não me engano. Então ele já tá cansado, sabe? Ele é mortal, então a vida dele é um saco. Então é bem legal, assim. Então, agora eu vou dar spoiler porque é muito melhor falar com spoiler. Na primeira temporada vem os anjos Fior e Deblan para pegar o Gênesis. O Jesse, obviamente, consegue ganhar deles, mata eles. Ele ganha tanto na briga quanto na fala. Como ele tem o Gênesis, ele pode mandar eles fazerem o que ele quiser, se matar, matar um ao outro, parar de encher o saco. Esse tipo de coisa. O Gênesis é só do Jesse, ele não tem outro hospedeiro. Aí aparece, agora na terceira temporada, acho que ficou bem claro por que que ele é o hospedeiro do Gênesis. Ele é o hospedeiro porque ele mesmo é uma dualidade, assim, como o Gênesis. Ele é um preacher, então ele é um cara bom, assim, na essência dele. A mãe dele é. Aliás, a mãe dele não. O pai dele era um cara legal. Ele, em tese, ele seria um cara legal, só que a família da mãe dele é muito filha da puta. Que é a vilã da história, que é a avó dele, que é mostrada agora na terceira temporada. E transformou ele num cuzão. Então, assim, você vê que ele é legal, mas ele é um cuzão. E é por isso que o Gênesis escolhe ele, porque ele é parecido com o Gênesis, né? Ele tem ali os dois lados. Então, acho que ficou bem claro isso, ficou legal. Porque eles tentam lá transferir o Gênesis para outros corpos e todo mundo que o Gênesis entra explode. E o Jesse aceita de forma comum. Na segunda temporada, quem é? É o Herstar, que é o vilão, que é uma associação religiosa que quer pegar o Jesse, que acredita que o Jesse é o Messias. Eu achei bem chato, na verdade. Não achei tão legal. É uma sátira, mas não achei grandes coisas, assim. Até mesmo porque eles são, de certa forma, subservientes ao Preacher. Na primeira temporada tem o vilão, que é mais legal do que o da segunda, que é um cara que tem um matadouro. E ele quer pegar o Preacher pra matar ele, se eu não me engano. Faz tempo que eu não assisti, eu não lembro muito bem. Mas esse arco desse matadouro, ele era para na HQ, ele acontece bem mais para frente, ele é mais complexo. O cara, ele é mais loucão, assim, o vilão, ele transa com as carnes, ele é bem, nossa, ele é bem afetado, assim. Mas é bem legal. Na temporada ficou bem legal. Acho que a primeira temporada serviu para introduzir bem com os anjos, com esse vilão do matadouro. O Gênesis fica meio assim. Mostra que Deus sumiu realmente, isso eu achei legal. E só, não fala muito. Depois ele vai apresentar a Tulipa também é só uma menina que teve um passado fudido, aprendeu a lutar bem, assaltava banco, casou com um mafioso fudido, mas não gostava dele, voltou pro Jesse. O Cassidy, que é o vampiro, mostra que ele tem realmente os poderes de um vampiro, que ele é um bêbado e não tem realmente sentido na vida. Ele já teve um filho, dá a entender que isso aí é um trauma para ele, mas também é. Os anjos, o Fiore e o Deblan, eu acho que é o Deblan, se eu não me engano, ele contrata o Santo dos Assassinos, se eu não me engano. Tem dois nomes esse cara. Que é um personagem muito foda, que é basicamente um cara que lá no Velho Oeste, lá antigamente, perdeu a família e de uma forma bem cruel, vocês vão ver lá na série. E por causa disso ele começou a matar todo mundo, ele matou uma galera para se vingar, e por causa disso ele foi meio que eleito assim o Santo dos Assassinos. Então ele tem uma arma fodida, a arma dele mata praticamente qualquer coisa, anjo, não sei o quê, demônio, só Deus provavelmente que não. E, cara, é bem legal esse personagem. Ele vai atrás do Jesse e dá um desespero fodido assim quando ele tá atrás do Jesse. Quem mais aparece? Aparece Deus, Deus mesmo. Ele chega a aparecer, ele arranca o olho do Jesse. Ele só fala: não vem atrás de mim, não enche o saco, não quero mais. Então eu achei isso bem legal. Então, na minha opinião, vale muito a pena. É, a adaptação, acho que foi muito bem feita. O Cassidy é igualzinho ao da HQ, parece que foi tirado de lá. Teve algumas adaptações, às vezes a série é um pouquinho lenta, mas é normal, né? Eles estão tentando construir o universo e acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Se você tiver um tempinho, assista. Não desanime no começo, porque ele leva um tempinho para introduzir o Gênesis e a história toda, mas quando ele introduz, você vai ver que dá muito certo. Então, é isso aí. Eu daria nota, acho que de 0 a 10, acho que eu daria 9 para a série, só por ter episódio demais, assim, às vezes enche um pouco o saco. Mas no todo, é uma ótima série. E é isso aí, galera. Muito obrigado. We'll be right back.